glorifica. Ah, se você soubesse o que acontece quando o crente clama. Ah, se você soubesse o que acontece quando o crente louva. Cristo rompe as muralhas, ele ganha a batalha. O seu poder não falha. Cristo rompe as muralhas, ele ganha a batalha. O seu poder não falha. Então clame ao Senhor. Então clame ao Senhor, glorifique.